em confiar. No deserto da dor, eu sigo a teu lado. Como Davi, em meio ao pranto e ao fardo. Ziba traz pão, frutas de verão. Teu amor me sustenta em cada coração. Oh, rei, eu clamo, ouve meu clamor. Nas tempestades és meu protetor. Se a maldição vem, eu não temerei, pois a tua graça sempre eu verei. Se me amaldiçoa, mas eu não recuo. A tua voz me guia, no escuro eu me incluo. Abisai em fúria, quer a cabeça tirar. Mas a tua paz, Senhor, vem me abraçar. Oh, rei, eu clamo, ouve meu clamor. Nas tempestades és meu protetor. Se a maldição vem, eu não temerei, pois a tua caminhando em fé. Eu sei que não estou só. Em cada batalha tu és meu Deus, meu sol. Ziba e Simei não podem me abalar. Teu reino é eterno, em ti vou descansar.